E aí, Jagunçada Bizarra, 2018 está quase acabando, tá ok? E a propósito desse tema, estamos aqui com mais um Pilha de Gibis, seu podcast compromissado do Arte Final. Quer mais 7 Jagunços e Pilha de Gibis? Acesse artefinalhq.com.br. Nos procure no iTunes, no Google Play e até mesmo no Spotify. E como promessa é dívida, estamos aqui com mais um programa especial acerca do octogenário Super-Homem, nesse ano que é pra lá de especial, né? Quando ele completou 80 anos de vida. E para dar seguimento a essa empreitada, não poderia estar aqui com outras pessoas que não ele, que parou de colecionar gibi para comprar porcelana da revista Caras, Marquito. Não, esse vício não vai acabar. O nerd vai acabar, mas o vício não. Olha aí. E ele, leitor voraz de Bula de Remédio, Vitor Azambuja. E aí, quero dizer que já tô estocando meu e-reader aqui, né? Porque não vai saber até quando vai ter editora, vai ter livraria vendendo gibi aí, né? Daqui a pouco não vai ter nenhuma, mas... Só no digital. O negócio tá sombrio. Pois bem, então, dando seguimento não só a essa sequência de podcasts mensais sobre o Super-Homem, nessa reta final de 2018, nós começamos a comentar sobre essas origens recontadas do personagem, né? E a história da vez, que é uma que tá faltando, é aquela que é uma das preferidas dos fãs, né? Que é Origem Secreta, escrita por Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank, que foi lançada lá nos Estados Unidos numa minissérie em 6 partes entre novembro de 2009 e... silêncio, outubro de 2010, né? Porque ela começou a sair em novembro, dezembro, janeiro, aí deu uma atrasadinha, saiu em março, parou, saiu em maio, a quinta edição, a última só saiu em outubro, né? Então, por conta disso, aqui no Brasil, ela saiu dentro da primeira série da mensal do Super-Homem na Panini, né? Entre a número 90 e a número 95, entre maio de 2010 e outubro de 2010, né? E posteriormente num encadernadozinho em junho de 2013. E eu acho que nunca mais saiu, né? Hoje deve estar valendo os olhos da cara, né? Esse primeiro encadernado. É, foi. Ainda não foi relançado em capa dura, né? E como a gente tá acontecendo com as outras edições que nós estamos falando, não duvido nada que dentro em breve saia um encadernado em capa dura, ou talvez num box com MDF, né? Porque agora a nova moda é lançar box de quadrinhos, né? Com preços proibitivos. Olha só, gente, quando eu comecei, era tudo formatinho. Aí o que a galera queria era o formato americano. Aí veio o formato americano, aí o que a galera queria era o formato americano com papel gostoso, né? Aí veio o formato americano com papel gostoso. Aí o que a galera queria era os encadernados, aí começou a vir tudo encadernado, né? aí vem as lombadas, aí o desenho na lombada, agora o box, cara, você nunca tá satisfeito. É o que eu digo, o nerd tem que acabar. Bom, na capa dura ou box duro, ninguém merece. Bom, Marquinhos, já que você tá aí tão empolgado, fale de Origem Secreta pra gente. Geoff Johns, né, você já falou, junto com o Gary Frank, que desenha talvez é o segundo pior desenhista de crianças que eu já vi na minha vida. Porque eu li ontem pra gente gravar esse podcast e eu vou dizer pra você que eu tive pesadelo com o Clark criança que ele desenhava e com a Lana criança. Ele desenha eles com cara de adulto, mas pequenininho, e com aquela cara de psicopata que a gente conhece bem, que o Gary Frank consegue fazer, né? E assim, eu acho que é mais uma tentativa de trazer o mito do Superman, a origem do Superman, para aquela versão original lá dos anos 30, anos 40, porque ele resgata... O Superboy, né? Então, esse Superman, ele foi Superboy, ele encontra com a Legião dos Super-Heróis, né? Ele o Lex Luthor, ele é de Smallville, né? Ele é diferente do que acontece na última que a gente falou, que foi a Legado das Estrelas, que ele estava em Smallville. Esse Lex Luthor, ele é de lá. Esse Lex Luthor é um Lex Luthor talvez mais psicopata do que o psicopata do que o Lex Luthor do Mark Waid, né? Ele planejou matar o pai várias vezes, não conseguiu. Uma das vezes, inclusive, foi o próprio Superboy que salvou o pai o Lionel, né? Salvou o pai do Lex Luthor e impediu que o Lex conseguisse a passagem dele para sair de Smallville. Traz alguns elementos que eu até acho interessante, que a gente não estava tão acostumado a ver, que, na verdade, a gente via isso também no seriado Smallville, mas aqui ele traz em algumas coisas até mais interessante do que o Legado das Estrelas. Eu achei muito legal a forma como ele descobre a visão de calor, né? Ele tá ali excitado com a Lana e o olho dele começa a pegar fogo, né? E isso é muito legal. É chupinhado do seriado. O seriado era bem assim. É. Ele fica com tesão e dispara a visão de calor. E é legal que ele fica constrangido, né, de dizer para os pais como foi que surgiu esse gatilho, né, da visão de calor e tal. E você falando nisso, né, eu lembro que o Legado assistiu em 2003, né, e tava passando Smallville. Esse é 2009 e ainda tava passando Smallville, né, tava no finalzinho, mas ainda tava passando, não era? O Jones adorava, acho até que ele participou de Smallville, não me lembro, mas ele adorava Smallville, porque tem outras coisas na série. Todo o relacionamento dele com a Lana, trazer de volta, porque a Lana é uma personagem importante em Smallville, no seriado, né? Ele voar num tornado, é como ele voa na série pela primeira vez também, é quando tá tendo um tornado lá na cidade. E lembrando que o Jones cometeu aquele Superboy dos Novos Titãs que ele escreveu, que é o Superboy do Smallville, né? Que é o... Só que aí ele usou o Connell, né? O Superboy havaiano pra isso, né? Estragou o personagem pra deixar parecido com a série, né? É, inclusive, ele escreveu alguns episódios, né, da série. Tem até aquele episódio da aparição da Sociedade da Justiça, foi o Jones que escreveu, né? Já que estamos falando de influências de outras mídias, de roteiros, né? Esse encadernado de 2013 que a Abril lançou, ele tem uma introdução do David S. Goyer. Pra quem não lembra, o David S. Goyer é um dos roteiristas de vários filmes, inclusive daquele filme do Blade, que pra mim é o primeiro grande filme de super-heróis que a gente tem nos anos 2000. Muito bom aquele filme do Blade, e ali que os super-heróis começaram a retomar. Só que ele é o roteirista também do Homem de Aço, do Zack Snyder. E nessa introdução, o Goyer fala que enquanto ele tá escrevendo, ele tá preparando o roteiro pra esse filme do Superman e tal. E ele tá inspirado por essa história da origem secreta do Geoff Johns, e que ele diz que o Johns entendeu o Superman, que o Superman se sentia muito sozinho, né? Que o Superman sempre era um páreo, um excluído da sociedade. E, cara, isso explica muito por que o Homem de Aço é essa bosta que a gente conhece, né? Superman depressivo dos cinemas, tá aí, é culpa do Geoff Johns, olha aí, que influenciou o David S. Goyer, sabe? Cara, não, né? Não, velho. Na história até tem bem isso, né? Esse Superman ele é deprê total, né? Ele tenta pegar o Superman 78 do Christopher Reeve e do Richard Donner, né? Inclusive o Jones trabalhou com o Richard Donner, né? Ele era assistente do Richard Donner no começo de carreira. E depois ele traz o Richard Donner para escrever com ele a Action Comics, né? Nessa época. Ele tenta trazer aquele Superman do filme de volta, só que ele traz de um jeito, assim, só as partes tristes, né? Só o Superman isolado, o Superman que não se aceita, o Superman que não se acha o seu lugar no mundo. Em nenhum momento ele traz aquele Superman defensor da vida, né? Defensor dos valores, aquele Superman que quer ajudar as pessoas que a gente vê nas outras origens, né? Essa talvez seja a origem mais alienígena dele, né? Embora Krypton nem apareça na história, né? Só aparece a visão dele quando toca na nave, né? Pra explicar a origem dele rapidamente, mas você não vê o flashback lá do Jor-El e da Lara botando ele no foguete, você não vê o planeta explodindo. Mas é um Superman totalmente desconectado. Ele é inclusive anacrônico. Como ele traz muito essa imagem do Superman do filme, ele fica deslocado, né? Ele parece que é um personagem que saiu de um túnel do tempo, chegou ali em Metrópolis. É uma Metrópolis bem mais atemporal do que aquela Metrópolis do Wade, que era toda tecnológica, né? Que fazia sentido pros quadrinhos da época, porque Metrópolis na época era uma cidade, a cidade do futuro, né? Toda tecnológica, depois do vírus lá do Brainiac 13, tem toda uma história assim. Mas ele fica muito anacrônico, esse Superman dele, não pelos valores, por ser um cara antiquado, por tudo, sabe? Porque ele é um personagem que não se conecta com os demais. E a própria história em si, dessas origens, que nós comentamos aqui, é a mais simples, né? Porque ela é a Ela é a única que é totalmente linear, né? Acompanha ele pré-adolescente ali descobrindo os poderes, envolvendo ali com a Lani e com o Pete Ross, ele descobrindo os poderes, o pai revelando a origem dele, ele conhecendo a nave, ele atuando ali levemente como Superboy, uma coisa muito semelhante com aquele que nós falamos aqui também, Identidade Secreta, né? Aquela coisa bem escondida, umas coisas ou outras muito localizadas. Ele encontrando com a Legião do Superboy, ele chegando à Metrópole. Então, são capítulos que não tem conexão um com o outro, né? Se você olhar, são 6 capítulos. Os 3 primeiros, pelo menos, né? Os 2 dele em Piquinópolis, Pirraio, e ele em Metrópole, não tem ligação, né? São capítulos isolados da vida dele, né? Você não tem uma continuidade, mas não tem ligação entre o outro, né? Você não vê ele partindo para Metrópole, você já vê ele estando em Metrópole, né? Ele indo ter uma entrevista de emprego com Perry White, né? E é o primeiro que ele não sacaneia, né? Para conseguir um emprego, né? Esse pelo menos não teve essa imoralidade, né? Olha aí, já é uma vantagem. O planeta já era um jornal decadente, né? Sabe o que eu não gostei também? É tudo decadente, Metrópolis. Metrópolis isso parece Gotham, cara. Porra. Isso eu gostei. É meio que eles mostram que a Metrópolis se torna essa cidade futurista, essa cidade esperançosa depois que o Superman chega, né? Depois que ele se revela que enquanto é o Luthor que manda ali, né? Tem aquele esquema de que ele todo dia escolhe uma pessoa para mudar a vida daquela pessoa. Eles chamam da loteria do Luthor, né? E ninguém sabe exatamente o que acontece com aquelas pessoas. A gente tem um vislumbre ali com o outro vilão que aparece na história, que a gente pode falar mais na frente, mas ninguém sabe exatamente como que o Luthor muda a vida dessas pessoas, só sabe que ele tá ali querendo ajudar alguém, né? Se diz querendo ajudar alguém, só que a cidade, ela é depressiva, ela é cínica, e depois que o Superman surge, que ele tá atuando na cidade, ela se torna realmente uma cidade esperançosa, né? Tem até aquela cena que é quando o Clark chega e esbarra numa velhinha, né? Fala, por que que você não tá olhando por onde anda? Tô olhando, tava admirando a cidade, olhando pra cima, então já vi que você não é daqui, não tem o que fazer, a gente tem coisa melhor pra fazer do que olhar pra cima. E aí na última edição, a mesma velhinha esbarra num outro jovem lá e fala, não, você tem que olhar pra cima, às vezes a gente consegue vê-lo, mas a gente sabe que ele tá sempre por aqui e tal, e eu achei interessante essa mudança de perspectiva da cidade. Cara, eu achei isso muito piegas, porque ele força a mão demais na ruindade da população de Metrópolis. Os caras são, todo mundo é muito cínico, todo mundo é muito ruim, todo mundo é muito escroto, né? Tanto que a terceira ou a quarta, né, que é quando aparece o primeiro vilão, o título é Parasita, lembra que eu fui falando da cidade, né? As pessoas são os parasitas. A Lois tem essa visão muito cínica, né? Todo mundo aqui só quer lhe fuder, né? Só quer uma coisa em cima de você. Então tem muito isso é muito pesado pra se transformar pelo Super-Homem que não lhe convence, né? O Super-Homem ali, ele salva ali do metalo, fala, ó, beleza, eu quero que dá aquele discurso bem merda de ali, né, de candidato, né? Ó, vocês também têm seu dom, eu vou, eu sou super forte, eu sou super rápido, tenho visão de calor, visão de raio-x, mas vocês também têm dom, porra, não sou só eu não, né? Façam sua parte. Nossa, isso ficou muito merda, velho. E que ameaçazinhas de merda, né? O parasita é o gordinho lá que comeu a rosquinha envenenada. Pelo amor de Deus. Que origem merda. O metal é o metal, aquele da Era de Prata, sem graça nenhuma, sabe? Não é o robozão louco, aquele que a gente conhecia do pós-crise, né? Mas não, olha, eu acho que o Jones, ele quis trazer muitos elementos, quis deixar a origem. Ela claramente ela tem isso, né? Ela vem 5 anos depois, não, 7 anos depois, né? Da origem do Wade, né? Claramente eles quiseram fazer isso, fazer uma origem mais atemporal, né? Que funcionasse para qualquer fase do Superman e que as pessoas se identificassem até por essa questão da identificação visual toda com o filme e tal. Mas ficou muito, muito. Ele pegou uns elementos chatos. Essa história do Superman com a Legião é pouco publicada aqui, mas que eu me lembro, não deu em absolutamente nada fazer esse resgate do Superboy lá da Era de Prata, que é uma coisa que já era ponto fechado, né? Não existiu um Superboy no pós-crise. Aí o Jones vai lá e bota, não, ele foi o Superboy, mas ninguém sabia disso, só a Legião sabia disso. É, e que eu me lembro, isso aí só resultou naquela história do próprio Jones, que eu até gosto, né? A gente tava brincando esses tempos no grupo do Sete Jagunços, que é um gibi que encalha o tempo todo. Ele tá vendido a R$5 na Amazon e não vende esse negócio. Gosto dessa história, que é o Superman e a Legião dos Super-Heróis, né? Que ele vai pra um futuro... que a Legião já debandou e tal. Que é bem boa, né? Essa história é bem boa. Eu gosto. Vou te falar, das do Jones, esses arcos fechadinhos do Jones, o Último Filho, Origem Secreta, tem um outro também. O que eu mais gosto é esse aí da Legião, sabe? Porque eu acho que é a que melhor funciona, assim, sabe? Ela é meio esquisita, o Superman não lembra bem da Legião, né? Uma hora ele lembra. Mas só serviu pra isso, né? Esse interlúdio todo com o Superboy aqui. Não, e a história toda, ele não faz nada demais, assim, sabe? Ele não salva a cidade, ele salva uma galerinha que tava ali, sabe? Acho que é bem parecido nesse ponto com a Action Comics do Grant Morrison, sabe? Aquela coisa de herói do povo, né? Não, essa da Legião serve mais pra ser aquela reparação histórica com, sei lá, 25, 30 anos de atraso, né? Como o Byrne lá na primeira... cunhada, né, no pós-crise, ele acabou com a Legião, né, se não existe Superboy, não existe Legião, ponto, não tem como, né, aí teve que criar Mundo Compacto, inclusive nós já fizemos um podcast sobre o Mundo Compacto, né, que explica como existe Legião dos super-heróis sem Superboy e como isso vai acarretar lá na frente, na crise infinita, né, então o John tá sempre cavando a Legião, tentando resgatar a Legião, mas fudendo ela ao mesmo tempo, né, ele resgata e quebra, né, resgata e quebra, então só serviu pra isso, ó, existiu sim Superboy, a Legião conheceu, então existe Legião, né, então foi aquela reparação histórica, a edição só serve pra fazer isso, pra dizer, ó, existe sim Superboy, então existe Legião dos super-heróis, ponto, não tem mais nada, se você ler da 1 a 6 sem ler a segunda, não vai fazer menor diferença na sua leitura, né? Não muda nada. Dentro de Origem Secreta, das 6 edições, a segunda não serve pra nada, né? Então, só pra terminar o que eu falei no começo, né? Tem uma coisa aqui que, assim, como é dessas origens, como eu falei, né? É a mais direta, né? Mais didática, né? Linear, né? Assim, mais possível. É o didatismo mais ridículo que existe, né? Desse crescimento dele, por exemplo, como ele não mostra Krypto, né? O Krypto aparece, né, na hora que o Clark toca na nave e na capa da terceira, eu acho, né? Que tá ele e os pais. Então, ele sabe que o nome do planeta é Krypton, porque o Jor-El fala, né? O Jor-El começa a falar na linguagem kryptoniana e começa a traduzir um pouquinho depois, né? Se ajusta ali ao dialeto local, ele já começa a falar em inglês. Então, ele fala que ele é de Krypton, ele explica tudo, né? Assim, em duas páginas de diálogo, não, né, de falação do Jor-El, ele conta, ó, você não é daqui, você nasceu em Krypton, né, mas você vai chegar aí criança, de novo aquele negócio lá, aquela confusão lá do Billy, que é ponto pacífico pra mim, pelo menos, você nasceu aqui, você nasceu no planeta Krypton, um planeta que não existe mais, não pude salvar o planeta, pude salvar você, ponto, né, então vai aí, e o que tem de mais interessante nisso, é que ele consegue mostrar umas imagens de Krypton pelos cristais, ele diz, ó, toda a história de Krypton aqui nesses cristais, que depois também não é utilizado lá na frente, mas o que só serve pra gente perceber, né, uma coisa que é muito estranha, que é você ver que os kryptonianos se vestem igual ao super-homem, né? Então, a roupa do super-homem é aquele traje kryptoniano de passeio, né? É a bermuda e o tênis e o sapatênis kryptonianos, né? É a roupa dele, né? Não, e esse... Dois pontos sobre o seu comentário. Primeiro, o Krypton tá tão jogada na história que o Luthor descobre a kryptonita tropeçando nela. Eu ia falar isso agora, velho. Ia falar isso agora, velho. Tropeça na kryptonita, caralho. E outra, você vê que ele não se preocupou. O Jones, ele tava escrevendo Origem Secreta pra viabilizar as histórias que ele queria escrever lá na Action Comics, né? Então tem um momento que ele acha uma outra nave e ele abre a nave e dá um sorriso, mas não explica quem é que tá dentro da nave. Não explica se era a cara, não explica se era o Krypto, né? Acho até que era o Krypto. Era o Krypto. Ele dá um sorriso e aparece uma onomatopeia de latido. Isso, é. Mas, quer dizer, depois o Krypto não aparece na história também. Meio que o Jones foi escrevendo essa até a terceira edição, essas em Pequenópolis, em Smallville, né? Ele foi escrevendo pra justificar as alterações que ele fez lá depois na série dele, né? Que é aquela Último Filho, por exemplo, ele reescreve toda a história do Zod, né? Dos kryptonianos lá. Jones fez um negócio meio que autorreferencial, autocontido. Ficou esquisito, sabe? Mas nessa do. Essa passagem do Lex em Pequinópolis, né? Ele ali, super, ultra, mega babaca, né? Que é o cara. Ele consegue ser mais babaca pirraio do que ele adulto, né? Porque ele mata o, ele mata o pai, né? Induz o pai à morte pra pegar o seguro, pra ir embora, não sei o quê. Só tem um ele, o Jones tem essas punhetadas, né? Daquele detalhezinho pequeno que o Lex tá vendendo livro, né? Na feira. É assim que o Clark o conhece, né? E é assim que o Clark tem contato primeiro com a Kryptonita, porque o Lex é aquele pirraia bocó que quer mostrar pra todo mundo, ó, tem uma pedra aqui que brilha, né? E aí o livro que o Clark conta, né, é do Dr. Erdel, né? Que é aquele responsável por trazer o Ajax de Mark, né? Essas punhetagens do Jones é que é foda, né? Ele bota lá o nome do Dr. Erdel, escreveu um livro, né? Sobre vida extraterrestre, porque ele é o cara que trouxe o Ajax de Mark, né? Que se você pegar a origem do Ajax, do pós-crise, que foi escrita pelo J.M.D. Matheus, esse Dr. Erdel não é doutor porra nenhuma, né? Ele mesmo fala na origem que ele não é doutor, né? Todo mundo chama ele de doutor, mas ele não é doutor de porra nenhuma, ele sequer é um cientista, é só um curioso meu, né? Então tem essas punhetadas do jogo, que foda, velho. Cara, eu não sei, não é uma história sensacional, mas eu consigo ver elementos interessantes ao longo de toda a história. Eu gostei dessa participação do Lex em Smallville. Eu achei interessante essa. Por mais que você diga que é piegas, que é clichê, essa mudança da perspectiva de Metrópolis depois que chega o Superman. Eu gostei do fato de eles terem mostrado o Planeta Diário como um jornal às beiras da falência, né? Porque ele é o único jornal da cidade que ousa questionar o Luthor ou ir contra o que o Luthor diz, e por isso ele sofre perseguição. Então ele tá ali quase falindo, e essa é até uma das coisas que fazem o Clark ser contratado, né? Dizendo assim que o jornal só tá contratando quem ou novato ou quem não consegue trabalhar mais em lugar nenhum, né? E vai pra lá. O Globo não tá funcionando, né? Porque não tem, os caras não têm dinheiro nem pra máquina de café. E por causa disso, né? Outra coisa que é boa e ao mesmo tempo é muito esquisita, que eu já falei lá no início, são os desenhos do Gary Frank, porque ele tem essa obsessão de desenhar o Clark, a cara do Christopher Reeve, né? Ele usa toda aquela estética do filme pra desenhar os personagens dele, que é, como eu falei, beira obsessão, porque ele consegue desenhar o Superboy com a cara do Christopher Reeve, né? Cara, não é só a cara, né? Ele faz os três jeitos do Christopher Reeve no filme, né? As expressões, aquela cara que ele faz de... As aquele poses, meio bico, cara, assim, meio assombrado, né? É uma coisa muito feia, é uma coisa... É doentio, pô. Você se sente mal, você lê a revista, assim, afastando da sua vista pra tentar... Não enxergar aquilo, você lê o balão, se olhar pro rosto dele, né? Porque você fica meio assombrado. É uma coisa muito, muito cripto, velho. Deus me livre. Ele fica muito deslocado, porque os outros personagens, eles seguem a estética normal do Gary Frank, né? Ele mudou um pouco, mas o Luthor é o mesmo, né? O mesmo dos quadrinhos. A Lois talvez esteja um pouco diferente. Aliás, tá muito gostosa a Lois nessa história, meu Deus. O Jim e tal. Mas aí, lá no meio, tem o Christopher Reeve materializado na história. Fica muito estranho, cara. Eu adoro o Christopher Reeve, todo mundo é fã do cara. Mas ele tentou fazer uma homenagem, assim, se ele tivesse feito nas capas, até porque nas capas funciona melhor essa expressão dele, que é com o arte final do Brad Anderson, né? Funciona legal. Ah, não é do John Cibal, não? No, nas capas é também? Não, o John Cibal é na história, o Brad Anderson nas capas. É o Brad Anderson, não pode ver. As cores são do Brad Anderson. Você tem razão, Mas tá ligeiramente diferente, né? Acho que tá mais calmo. O Gary Frank com o tempo é outro, né? A gente comentou sobre isso no Doomsday Clock, né? Nesses episódios também que nós estamos fazendo a cada edição de Doomsday Clock. O Gary Frank com o tempo, ele é outro, né? Mas fica, agora fica deslocado, porque ele parece que você não sabe se a história se passa nos anos 70, se passa hoje, qual é a questão aí, né? Agora, um outro elemento que, assim, é um detalhezinho, mas que eu achei muito legal da parte do Jones ele ter feito, é que ele finalmente dá um sentido além do disfarce para os óculos dele, né? De por que ele usa óculos ali adolescente, né? Por que ele passa a usar óculos ali adolescente? É o Ciclope, né? Ele roubou essa história de que o óculos serve pra frear os raios dele do Ciclope, né? O óculos do Ciclope faz isso. O óculos de quartzo rubi lá. Pois é, mas pro Superman isso não tinha sido pensado? Olha aí. É melhor não, mas... do que assim, um simples disfarce. Eu achei mais interessante do que um simples disfarce. É, e assim, não é uma história toda ruim, né? Por exemplo, ele consegue mostrar muito bem a amizade dele com o Pete Ross e com a Lana. Isso ficou legal, assim, são só duas edições, né? Curtinho ali o começo, mas mostra muito bem a amizade deles dois, a paixãozinha da Lana por ele, a cortada na lata, né? Que o Clark dá na Lana, assim, na cara, né? Ele nem gagueja, não faz, ele manda na cara dela, minha irmã, não quero nada contigo não, velho. Sai, né? Mas cara ali, dela, mas ali ele dá esse fora nela, porque ele, foi quando ele descobriu que ele é alienígena, né? Então ele ficou meio assim de contar pra ela, que até na hora que ele fala, né? Que ela fala pra ele, não, a gente ainda não descobriu de onde vem esses seus poderes. Se você precisar da minha ajuda, eu te ajudo a pesquisar, ir atrás e tal. Só que ele já sabe que ele é um alienígena, né? Só que ele não quer contar pra ela, porque fica com receio do que ela vai pensar. E ele então, acha que talvez a melhor maneira dele mantê-la segura, talvez, seria afastá-la, né? Não, assim, essa parte da questão do alienígena é boa, mas não é explorada, né? Porque é explorada nesse contexto com ela e é explorado lá na frente com o Lex Luthor, né? O grande golpe do Lex Luthor aqui, né? Ele não tem um plano mirabolante como aquele do Mark Waid, né? De fazer vários hologramas na cidade. Mas o grande plano cerebral dele, né, contra o Super-Homem, né, que é a forma que ele tem para vencê-lo, né, pela o poder das palavras, né, o peso do discurso dele, de como ele convence a população, é eu falando que ele é um alienígena, né? Isso fica muito bem explorado também pelo General Lane, né, que aparece no finalzinho da história, tem uma participação muito boa, mas não fica muito bem explorado, né, ele consegue jogar isso na população, a população se voltar contra o Super-Homem, mas não fica muito bem nesse sentimento do próprio Super-Homem, porque é o que o Victor falou no começo, né? É esse Super-Homem que não se aceita, que não tá bem localizado, que ele usa o Jimmy Olsen pra fazer isso, né? O Jimmy também não é muito bem localizado em Metrópolis, ele veio de outra cidade, interior e tal, não tá se achando na cidade, então esse diálogo do Super-Homem com o Jimmy Olsen é que vai colocar os dois em perspectiva na cidade, né? Eles vão começar a se dar bem na cidade a partir desse discurso deles dois, dessa conversa deles dois. Mas assim, essa parte dele, qual o sentimento dele como alienígena, isso fica claro, né? Assim, ele tem um certo receio de não se aceitar, né? Ele fala, eu sou americano, e assim, eu não nasci aqui, mas eu me considero americano, eu sou um americano, né? Ah, mas não é igual a nós, o General Lane fala, sim, mas eu nasci, eu me considero, né? É isso que vale, né? Então, esse sentimento, esse medo, esse receio que ele tem de ser alienígena, não fica claro, né? Assim, qual a perspectiva que ele tem disso, porque ele também não sabe o que vem de cripto, né? Só tem aquela cena lá, quando ele toca na nave e aparece o Jor-El falando pra ele, né? Ponto, não tem mais nada além disso, né? Então, você não sabe qual é o problema dele aí, dessa aceitação dele de alienígena, né? Você não sabe qual é o problema maior, se ele ter poderes e tentar esconder isso, ou se ele ser um alienígena, né? Bem que estamos cumprindo uma promessa aqui de eu falar das principais origens do Superman no pós-crise, né? Porque se for falar de origem do pré-crise, de retcon, de Elseworlds, de videogame, de filme, de desenho, a gente faz podcast até 2022, né? Vamos fazer aquele ranking maroto, oportunista, clickbait, das top 5 melhores origens que a gente falou aqui no Pilha de Bis, lembrando que a gente falou da origem do John Byrne. Já vou colocar na ordem, na minha ordem, tá? Pra mim é melhor, por tudo que a gente falou no podcast, não vou repetir aqui, volta lá e ouve, mas eu acho que é a que melhor funciona pro Superman em toda a cronologia dele depois da Crise das Infinitas Terras. Em segundo lugar, a gente falou também Superman as Quatro Estações, em segundo lugar pra mim, mas aí ela veio de carona, né, do John Byrne, porque eu também já comentei naquele podcast que ela funciona como um complemento pra origem do Byrne na minha leitura, né? E aí, em terceiro lugar pra mim, que a gente falou também mais recentemente, Legado às Estrelas, a origem do Mark Waid, que ganhou muitos pontos comigo nessa releitura. Só acho que talvez se ela fosse menos complexa e mais atemporal, assim, né? Mais acessível para qualquer público quanto a essa origem do Jones, por exemplo. Talvez ela fosse melhor aceita e não precisasse ter essa origem do Jones. Quarto lugar para mim, a do Grant Morrison, que é a mais furada de todas, a mais aloprada, a mais difícil, a mais confusa, mas acho que tem que reconhecer o que o Morrison tava tentando fazer ali. Ele tava tentando fazer um Superman moderno, resgatando elementos de toda a época. E ele tava não só tentando resgatar elementos, ele tava tentando criar alguma mitologia nova pra sustentar o Superman pelos próximos anos, aí acabou não dando tão certo. E aí, em quinto lugar, pra mim, a mais fraca delas, a que pra mim não serve a nenhum propósito a não ser pro próprio Jones, né, justificar as histórias que ele tava escrevendo na mensal, essa Origem Secreta. Não que seja, assim, ruim, não é. É uma leitura que, dentro do que a gente conhece do Superman, ela é uma origem, mas... pra mitologia, eu acho que não agrega nada, assim. Talvez seja a origem mais leiga dele, né? Qualquer leigo pode ler isso aqui. Esse aqui é o Superman. Mas pros quadrinhos, essa origem não fedeu nem cheirou. Esse Bom, seria o meu top 5. Então vou fazer o meu, que é como tá mais próximo do seu, como a gente falou, em off, né? Nós dois tinha uma percepção de gostar mais da do Jones e achar mais fraca do Wade, né? E na releitura recente isso mudou pra nós dois, né? Então, pra mim, primeiro o top 5 tem que se chamar top 5 John Byrne Origem do Super-Homem, né? Porque a dele tem que ser... a dele já não dá pra entrar na conta, né? Mas se vai entrar dele na conta, a dele é a primeira, né? Ponto. Não tem erro, né? Porque... a dele foi muito bem sólida, muito bem assentada, até porque ele fez a origem e ele contou ali nos dois primeiros anos, desenvolveu aquilo na mensal, né, em duas mensais, né? Então é meio injusto, até porque ele foi responsável por isso, né? O Mark Waid só lançou a origem, escreveu a mensal. O Jones teve essa chance, mas fez merda, né? E o Morrison também, né? Então, já tô falando merda, né? Então, eles tiveram a chance, não souberam aproveitar, né? Mas enfim. Mas a questão é que a do Byrne é muito... ela é muito presente, né? Tanto bem que essa do Jones é a que menos rouba coisas dali, né? Pra ter a mesma sequência, né? 6 partes, vai avançando. Ele não usa aquele esquema, né? De usar uma só da Lois, outra só do Super-Homem, uma só do Lex. Mas assim, a do Byrne é muito presente, sabe? É aquela sombra imensa por trás dos caras, se os caras não soubessem livrar daquilo, né? A segunda, pra mim, é a do Mark Waid, né? Isso é até uma surpresa pra mim, porque é muito longa, né? São 12 partes, é desnecessário, cara. Um Origem do Super-Homem em 12 partes, não faz sentido, sabe? Uma leitura muito longa, algo que não precisa de tudo aquilo, né? E também ficou uma coisa meio datada, né? Uma coisa muito marcada daquele começo de século XXI, né? Como ele usa a tecnologia, na imprensa, sabe? E tem um defeito de ter sido base pros filmes, né? Então, ela dá essa queda, né? A terceira seria essa do Jones, porque a do Jones tem uma certa vantagem, hein? Ela é a mais, sabe, leitura de banheiro possível. É o que você falou, é perfeito, né? É a do leigo, né? Alguém não sabe nada do Super-Homem, vi lá o filme do Snyder, só tem uma camisa da C&A. Dá Origem Secreta pra ele, porque é a coisa mais simples possível, porque é linear, é direta, sabe, é objetiva, tem todos os personagens, tirando o Mentalo, né, que poucos vão conhecer, mas tem todos os personagens básicos, que não tem que conhecer, muito bem representados, né, cada um tem seu peso na história, muito bem calculado, então ficaria em terceiro. E aí não dá nem pra colocar a do Morrison e as questões, porque eu acho o Loeb um merda, então não vou nem botar essa daí. E a do Morrison, cara, a do Morrison é muito confusa, cara, é um vai e vem desnecessário, sabe, parecer que ele... vou repetir o que eu falei no podcast, né? Faltou um editor ali pra dizer, morre, peraí, vamos organizar esse negócio aqui, que você tá, sabe, você tá, ligou um gravador e foi falando as ideias, eu tenho ideia de fazer isso, agora eu vou fazer isso, e saiu fazendo e não deu liga, né? o negócio não sabe se tá indo, se tá voltando, para do nada pra contar canção do foguete e a história é bem fraca, e volta, e o perigo, você não sabe qual é o perigo ali final, sabe, cara, não, nada funcionou, então ficaria em último pra mim. Bom, então vou ratificar a unanimidade do Byrne, né, no meu top 5. Pra mim, não tenho o que falar, é a que durou mais tempo, né, no pós-crise, é a que teve mais elementos, pra mim, eu acho que é a origem definitiva, apesar de alguns defeitos que eu vejo nela, ela não é perfeita, mas é a que chegou mais próxima da perfeição. Em segundo lugar, eu acho que eu vou colocar essa Origem Secreta, porque eu gosto dos desenhos do Gary Frank, apesar de me assustar com as crianças que ele desenha. E por isso que você falou, por ser a mais simples, assim, de ler, pra quem fala assim, eu nunca li Superman... Quero ler uma origem legal dele. E é uma história curtinha, são 6 partes, você lê rapidinho e tá ali condensado todo a maior parte dos elementos dele. Em terceiro lugar, eu colocaria a história do Mark Waid. Pra mim, talvez o maior defeito dela é porque realmente são 12 partes, ela é em alguns momentos ela chega a ser cansativa, mas é, talvez se fosse outro escritor fazendo aquilo, não chegaria nem aos pés do que o Wade faz, mas é o Mark Wade, ele sabe o que faz. Das quatro estações, ficaria em quarto, porque apesar de ser o Loeb, mas tem o Tim Sale ali, então dá aquela equilibrada, e a gente sabe que quem sabe fazer as coisas ali é o Tim Sale, né? É impressionante como que o Loeb, quando tá trabalhando sozinho, não consegue atingir o que ele faz quando tá trabalhando com o Sale, né? Então isso alimenta ainda mais aquela teoria da conspiração de que quem faz as coisas é o Sale mesmo. E teve até uma pequena origem ali nos anos 2000, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, que o Loeb escreveu na mensal uns retcons ali, que acho que foi a primeira vez que mexeram na origem do Superman depois da origem do Bernie, foi com o Loeb. E por último, a do Morrison, por ser a mais confusa realmente. Mas, assim, apesar da mensal do Morrison ser a mais confusa dessas origens, eu queria fazer uma menção honrosa que talvez seja a origem mais simples e talvez a mais bonita de todas essas que a gente falou, que é de uma que a gente não falou nesse especial, que é a do All Star, né? Ele consegue resumir a origem do Superman em uma página. Isso, pra mim, é sensacional. Aquela origem do All-Star Superman que ele faz, com os desenhos maravilhosos ali do Frank Quitely. Mas, menção honrosa pra essa origem. E esse é o meu top. Conseguimos fechar aí nossa promessa de fazer podcasts especiais, não só do Super-Homem, um por mês nesse 2018, como contar toda a suas origens mais recentes, né? Agora fica faltando apenas o programa que vai ao ar em dezembro, né? Quando vamos falar do retorno do Super-Homem, né? Falamos lá da morte, falando para um amigo. Falta apenas o retorno, que é mais longo, que vai ficar pro final para fechar com chave de ouro esse aniversário para lá de especial. Então, vamos ficando por aqui e até mais um Pilha de Gibis. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.